Oi, gente, estamos aí mais uma vez para gravar mais um vídeo. Hoje é dia 17 de outubro de 2021, domingo. Vamos falar de assuntos diversos, vamos falar de vários assuntos, tentar responder algumas dúvidas, né, de acordo com o conhecimento que nós temos, né, que não é muito. Mas dá para esclarecer algumas coisas. Também tem as nossas experiências espirituais, né? E acredito que vamos poder esclarecer muitas coisas aí para todos vocês. E quem sabe não vem uma inspiração, uma intuição lá de cima com relação a algumas coisas novas, né? Porque é assim na espiritualidade, né? A gente está gravando um vídeo. Para luz, os da luz vêm logo ao redor, porque eles querem trabalhar, né? Eles adoram trabalhar. Eles ficam logo ao nosso redor para nos intuir, para nos dar mais informações, né? Que nem aqueles que fazem os vídeos para as trevas. Os das trevas já ficam em volta ali, intuindo, inspirando, tudo relacionado às trevas. É assim que funciona, gente. Existem os médiuns da luz e existem os médiuns das trevas. Toda a energia, né? Toda a Tudo é sintonia. energia, por isso que o médium tem que estar fazendo uma reforma íntima profunda, tem Estudando. estudando, tem que estar sintonizando com a luz, sintonizando com o lado positivo, né? Com o lado do bem. Não vou dizer lado positivo, porque no universo negativo não quer dizer que é ruim, tá? Tudo no Verdade. universo tem o lado positivo e o negativo, mas o Não quer negativo se não tornar. quer dizer que é ruim, são apenas polos, tá? São energias. Isso. É Polaridades. isso aí. Então, vamos lá. Teve um último vídeo da canalização com Jesus aí, mais uma canalização, no caso foi na Sabrina. Isso é uma canalização polêmica, né? Porque a humanidade daqui da Terra, ela tem uma tendência a limitar as coisas, né? A criar regras, né? As pessoas aqui da Terra têm uma tendência a alimentar convicções. Por quê? Como nós somos muito materializados, nós somos muito pouco espiritualizados, nós não temos uma visão ampla nem expandida do universo, nossa visão é muito pequena. E é exatamente por isso que existem esses problemas das convicções, né, do fundamentalismo, da ortodoxia. E a tendência a dizer isso não pode, isso não existe, isso é impossível, isso é inerente do ser humano, mas não do ser humano daqui da Terra, isso é inerente a humanidades de planetas ainda muito atrasados evolutivamente, porque aqueles que já estão muito adiantados, muito elevados, muito evoluídos, eles já não habitam corpos físicos densos, mesmo que eles estejam encarnados, os seus corpos físicos são muito sutis mesmo. Se a gente fosse ver um ser desse encarnado, para a gente ia ser como se fosse um espírito, a gente nem ia enxergar eles, tão levinho que eles são, tão sutizinho que eles são. E por eles serem assim, terem o seu corpo físico muito sutil, muito leve, eles acabam tendo praticamente quase todas as faculdades do espírito, fora a evolução deles, que é muito grande. Então eles veem, né? Eles têm o um contato com outras dimensões e tudo mais, então eles veem tudo. A partir do momento que você começa a ver tudo e compreende, porque às vezes você pode ver e não compreender, né? Porque tem gente que vê, mas não compreende. Mas a partir do momento que você vê e compreende, né, fica, essas convicções elas caem por terra, tá? Essas convicções, essas limitações, essas tendências que nós temos de dizer, isso não pode, isso não existe, então isso tudo cai por terra, tá? Então, nós que estamos gravando aqui, nós que pessoas também que estão assistindo, que tem uma consciência já bem mais expandida, tem muita gente que está com a consciência expandida, nós temos que exercitar, isso serve até para nós evoluirmos também. Nós temos que exercitar uma paciência muito grande com relação a essas pessoas, esses irmãos, que não conseguem alcançar o espiritual como nós alcançamos, não conseguem enxergar o espiritual como nós enxergamos, porque eles estão no momento deles, mas aí pelo fato deles estarem assim, mesmo que esteja inserido numa religião, tá? seja evangélica, espírita, católica, umbandista, mesmo que esteja inserido numa religião, não quer dizer que ele tenha a consciência expandida, tá, gente? Muito pelo contrário. Muitas das vezes é um espírito que muito ignorante que foi colocado naquela religião ali para evoluir, para expandir, tá? Então ele vai, por ele ser muito ignorante, ele vai ser cheio de convicções, ele vai ser cheio de ortodoxia, ele vai ser cheio de extremismo, fundamentalismo, muitos ficam fanáticos, isso é normal, faz parte. Todos nós passamos por esse Isso que eu ia momento. falar agora, que todos nós passamos por Todos isso. nós passamos por isso, então a gente tem que ter muita paciência quando eles vierem agressivos, quando eles vierem dizendo que é coisa do capeta, que é coisa do demônio, que Ainda necessitam o homem nasceu disso. para ter uma vida só, depois disso é o juízo, ele não nasce nunca mais. Essas visões infantis, né? Porque são espíritos infantis, imaturos espiritualmente, e a gente tem que ter essa paciência. A gente tem que exercitar essa paciência. É difícil. Sim, eu já perdi a paciência várias vezes. Eu tenho que trabalhar muito isso, porque imagina, você já está enxergando o negócio longe, longe, longe, a pessoa está enxergando curtinho. Aí você tem que ter aquela paciência, tem que se diminuir, se diminuir, se diminuir, se diminuir, se diminuir, para poder tentar falar de uma forma que ele entenda, e mesmo assim, você mastigando, não entende, distorce tudo, não aceita de jeito nenhum. Entra em fúria, fica com raiva. Isso é a típica atitude de um espírito infantil, imaturo, porque ele entra em fúria, ele fica furioso porque você está vendo as coisas diferente do que ele está vendo. Ele vê você, se você não professa a religião dele ou não pensa da forma dele, eles te veem até como inimigo, tá? Então isso demonstra uma imaturidade espiritual muito grande, típica de um planeta de provas e expiações, tá? De periferia de galáxias. Tá bom? Aquilo que ele acredita é a verdade para ele. Então ele Isso. acredita piamente Isso. naquilo, ele tem aquela convicção. E por mais que você fale, não adianta que você não vai conseguir convencer ele do contrário. Então, muitas das vezes a gente tem que entender que há situações que o silêncio é a nossa melhor arma. Isso. Então, o silêncio e a oração. E aproveitar essas oportunidades. A gente pede tanta oportunidade para Deus, né? A gente pede assim: Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, que eu possa ser calmo. Isso aqui, a gente tem que entender que Deus vai utilizar as pessoas, vai utilizar, né, tudo que está aqui ao nosso redor, para que nós possamos, através da reforma íntima, exercer a paciência, a compreensão, o entendimento, né, a sabedoria, né? Então a gente trabalhar aquilo que você enxerga que há necessidade de trabalhar em você. Então nós temos que entender, quando a gente fala, gente, que nós estamos sendo o tempo todo testado, eu vou mudar essa palavra, tá? De estarmos o tempo todo sendo testado. Eu vou mudar para aprimorado, Melhor, aprimoramento. aprimoramento. Nós estamos sendo o tempo todo aprimorado. Toda situação, tudo aquilo que acontece, até mesmo os vídeos que são colocados, cada comentário nos vídeos, não é só para nós, para vocês também, porque vocês estão vendo o comentário. Então é uma forma de aprimoramento, de você trabalhar. Às vezes você tem um temperamento muito explosivo. Então, uma situação que vem para você poder trabalhar esse temperamento. Às vezes você é o tipo da pessoa que no seu temperamento você acaba falando aquilo que você pensa sem parar para analisar se vai ser bom falar aquilo, o que que aquilo vai provocar na outra pessoa, qual tipo de reação, se vai magoar. Então, às vezes, no calor da emoção, você acaba explodindo, falando. Então, tudo isso, todas as situações, é permitida pela espiritualidade, por Deus, para a gente trabalhar tudo isso em nós. Então, nós Isso. temos que ter isso na E mente. outra coisa, não pensem vocês que só porque um homem ou uma mulher é um padre católico ou é um pai de santo ou mãe de santo, um bandista, do candomblé, ou é um dirigente ou uma dirigente espírita, ou é um pastor evangélico ou uma pastora, não pense vocês que eles têm todo o conhecimento do universo. Não pensem vocês que eles sabem tudo, porque tem gente que vai chegar e vai dizer assim para você: ah, mas o meu pastor disse isso, isso, isso, isso. Ah, mas o meu dirigente espírita disse isso, isso, isso. Ele tem muito conhecimento. Gente, o que eles dizem não constitui lei. Nem o que eu e que a Sabrina, que a Sônia diz, nem o médium daqui da plataforma diz, constitui lei. Nós não sabemos tudo. Nós não temos todo o conhecimento do universo. Tá? Nós estamos aqui passando o que a espiritualidade nos passa e através do nosso, das nossas experiências espirituais e dos conhecimentos que a gente adquire através de livros sérios psicografados. E nós não lemos todos os livros psicografados, só Chico Xavier tem mais de 500 obras, a gente ainda não leu essa quantidade toda de livro. Fora, tá? Os outros. Fora os outros também tem muitas obras, tem muitos médios aí que tem 30 livros, 40, 50 livros, é muita coisa. Então isso aí leva tempo, porque quando você lê um livro psicografado, não pense você que você vai adquirir todo o conhecimento daquele livro numa leitura só. Você sabia que você tem que ficar lendo ele várias vezes? Porque a repetição é que vai fazer com que você guarde aquele conhecimento e entenda. Já percebeu que quando você lê o livro pela segunda vez, você fala assim: caramba, agora essa segunda vez eu estou lendo isso aqui, eu estou vendo de uma forma melhor, de uma forma mais expandida. Caramba, eu não tinha percebido essa informação na primeira vez que eu li. Caramba, eu esqueci isso aqui que eu li, agora eu estou lembrando de novo, eu estou guardando. Minha mãe está me chamando. Peraí. Depois eu falo com ela. Depois eu falo. Que a gente está gravando aqui. A gente está gravando aqui no meu quarto, que eu avisei para ela que eu ia gravar, mas esqueceu. Normal, acontece, gente. Esqueceu. A gente não está gravando na plataforma, não. A gente está gravando aqui no meu quarto, tá? Eu e Sabrina. Então. Não pensem em vocês que eles são detentores do conhecimento, por isso que eles têm uma responsabilidade muito grande, pastor, dirigente, sacerdote da Umbanda, padre, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que vão até eles, que vão nos seus templos, nos seus centros, nas suas igrejas, essas pessoas, tipo assim, o que eles disserem é lei, as pessoas vão acreditar no que eles falam, eles são influenciadores. Se for um pastor evangélico muito fanático, aqueles fiéis, gente, não todos, mas muitos deles vão ficar fanáticos também. Porque eles vão imitar o pastor. Ele é que dá o exemplo, olha a responsabilidade, que nem a gente aqui. Muita gente vai imitar o Pedro, vai imitar a Sabrina, vai imitar a Sônia, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande, exatamente. Aí um pastor lá totalmente fundamentalista, extremista religioso, cheio de ortodoxia, cheio de convicção, fanático. O que, que vai acontecer, gente, com os fiéis da igreja dele? A maioria vai ser iguais a ele, principalmente se forem espíritos ignorantes, que não têm visão expandida, que encarnaram para evoluir. Eles têm que passar por esse momento? Tem, mas os danos são imensos, tá? Por exemplo, a canalização com Jesus Cristo. Canalização com Jesus Cristo. Nós sabemos, vamos repetir isso de novo, porque tem gente nova no canal que ainda não teve essa informação. Nós sabemos que Jesus tem uma energia imensurável, muito mais forte do que o nosso Sol, que se ele canalizar com alguém, com a gente vai ser fulminado, a gente vai ser destruído. Gente, nós sabemos de tudo isso. Só que veja bem, gente, vamos falar de novo como isso é feito. Jesus Cristo, Deus, a própria fonte criadora, passa a informação para Jesus, que Jesus é bem unido ao todo, ele é muito unido à fonte criadora, somos um. Então, o que acontece? Quando ele quer canalizar com a gente, para ele não nos destruir, ele canaliza com um outro espírito menos evoluído do que ele. Esse outro espírito menos evoluído que Jesus passa a informação para um outro espírito menos evoluído que ele. Esse outro espírito passa a informação para outro espírito menos evoluído, vai adensando, cada vez um espírito cada vez mais menos evoluído, ou com corpo físico menos, com corpo espiritual menos denso, até chegar a nós que estamos nesse corpo físico pesado. Aí a mensagem chega. Entendeu, gente, como é que é feito? Então, pessoal, isso a não... canalização é isso. Isso, a canalização com espíritos muito evoluídos é isso. Isso não é impossível, isso na verdade é extremamente fácil. Akhenaton, quando estava encarnado aqui na Terra, o Cristo planetário canalizava com Akhenaton direto. Ele estava encarnado, gente. Ele era um espírito evoluído? Era, mas ele estava encarnado. Ele estava num corpo físico denso. Canalizava com Akhenaton direto. Paulo de Tarso. Jesus canalizava com Paulo de Tarso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Jeremias, Samuel, profetas da antiguidade. João, não, João Batista estava com Jesus. Desculpa. É o Isaías. O Isaías, que por sinal João Batista era a reencarnação de Isaías. Isaías canalizava, Jesus canalizava com Isaías direto. Então, gente, isso não é difícil. Só basta você fazer uma reforma íntima muito boa, ter a disposição para servir a luz, para ajudar na evolução de muitos, que a luz e o Espírito da Luz vão vir tudo em cima de você para te usar. Mas se você fizer um vídeo no YouTube, então ele canalizar comigo, com a Sabrina, ou com qualquer outro médium da casa, isso não nos torna especiais e nem melhor do que ninguém, tá? Todos nós somos iguais. O que existe aqui na Terra é gente mais evoluída, outras menos evoluída, mas todos nós somos iguais. Então isso não é impossível. É necessário entender como é que funcionam essas coisas para que não se faça um entendimento, uma conclusão equivocada das coisas, atacar, ou xingar, ou vir com fúria, ficar com raiva, antes de ter o conhecimento daquela situação. É uma insanidade muito grande. Inserir opiniões sem ter o conhecimento daquela situação, um conhecimento real, não um conhecimento cheio de convicções, cheio de opiniões próprias, totalmente distorcidos da realidade, mas o conhecimento verdadeiro, expandido, de como aquilo verdadeiramente é, de como aquilo verdadeiramente funciona, tá, gente? Então essas canalizações não são impossíveis. No caso, na Sabrina, Jesus canalizou com ela. Por que, gente, que ela ficou tremendo o corpo toda hora, assim, como se estivesse tendo um ataque epilético? Aquilo dali é energia, tá? É a energia muito forte que vem nela e ela fica se tremendo. E olha que ele condensou bastante, hein? Passou por um monte de espírito. Então aquela é a energia. Por que que ela fala daquele jeito? Aquele jeito que ela está falando ali, que o espírito está falando através dela, é um jeito que se fala lá na religião evangélica, na pentecostal. É assim que Jesus canaliza com os obreiros lá. Os obreiros de religião evangélica, se você entrar numa religião evangélica pentecostal, numa igreja evangélica pentecostal, isso acontece direto na igreja pentecostal. Jesus canaliza direto na igreja pentecostal com eles. E eles falam daquela forma. Às vezes fala línguas diferentes, umas línguas diferentes. Isso é normal, como já falou através de mim assim também, e já falou de outra forma diferente, de uma forma mais espírita. Eles falam de acordo com o que as pessoas entendem, de acordo com o que muitas pessoas aceitam. O importante para ele não é falar da forma evangélica ou espírito umbandista, o importante para eles é trazer uma mensagem, tá? E tem que se entender o seguinte, gente. A partir do momento que eu comecei a ter as minhas experiências espirituais e eu comecei a ter conhecimento, porque até um tempo atrás, quando eram feitos resgates, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, os resgates eram feitos no escuro. Mas tinha que ser feito, a gente confiava plenamente nos mentores, sem saber o que estava acontecendo, sem saber por que o espírito estava vindo daquela forma, porque o espírito estava da forma como ele estava. Então, e eles não explicavam nada para a gente naquele momento, né? Tudo era uma confiança na espiritualidade, era confiança em Jesus, confiança nos mentores. Então, os resgates eram feitos depois que nós começamos a ter os conhecimentos, começamos a entender os resgates que já estavam sendo feitos lá atrás, quando nós não tínhamos ainda o conhecimento, não tínhamos ainda o entendimento. Então, o que acontece? Conforme você vai buscando por esse conhecimento, você vai buscando por entendimento, você começa a expandir. Então, Jesus, ou qualquer outro espírito, quando eles incorporam ou canalizam em você, eles acabam te usando de formas diferentes. Por quê? Porque você expandiu a sua Isso, você expandiu. consciência. Isso aí. Então, quando um espírito ele canaliza comigo ou ele incorpora, eu estou falando de mim, gente, porque eu vim da religião evangélica. Então, quando ele incorpora, hoje ele consegue incorporar de várias formas. Às vezes vem, como foi da outra vez, que incorporou o índio Oxóssi. Por quê? Porque eu comecei a ter esses conhecimentos, eu comecei a me abrir para tudo isso. Então, eu expandi a minha mente, eu expandi a minha consciência. Uma das coisas que acontecia muito, que eu estava até conversando com o Pedro sobre isso, a dificuldade que eu tive, eu acredito que muitos evangélicos estão tendo essa mesma dificuldade, que eu no início eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque quando vinha o conhecimento, que vinha uma incorporação, não só para comigo ou para qualquer outra pessoa, ou através do Pedro, de qualquer outra pessoa, era um processo inconsciente, gente, porque foram tantos anos na igreja evangélica, muito tempo na igreja evangélica, que o conhecimento vinha, batia e eu empurrava, inconscientemente. Vinha, batia e empurrava. Lembra quando eu cheguei, quando eu te conheci, comecei a trazer as coisas, as informações do universo para ela? Sabrina, ela no início, ela não me atacou, não fez nada disso não, mas ela estava um pouco resistente, ela Tava, deu umas surtadas, foi, entendeu? eu Então é isso que eles falam, escutava se a gente inserir o conhecimento todo no universo para as pessoas, para de uma vez determinadas só, pessoas de uma vez só, nossa, a pessoa surta, gente, pessoas eu entram em tive colapso. dificuldade, gente, Isso. Eu entendeu? tive que ter Eu paciência com a tive Sabrina. Ó, outra dificuldade, que eu tive que ter paciência com a hoje com a Sônia. Sônia, porque é a religião, por mais que É a religião. a gente tenha. Eu, por exemplo, mesmo inserida na religião e tendo coisas que estavam acontecendo e coisas que eu via e que não concordava e que eu pensava assim, gente, não é possível que só exista isso. Eu pensava isso, mas no momento em que chegou até a mim, eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade, hoje não mais. É. Eu até falei para a Hoje eu Sônia uma vez que venci na igreja isso. Hoje eu evangélica, conseguia expandir bastante a minha isso. mente. Então, quando o conhecimento vem, gente, uma das coisas que eu faço, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, não importa qualquer que seja a Você não pessoa, entra em fúria eu não e nem entro em ataca. fúria. E outra coisa, é exatamente isso, gente. A minha postura é o seguinte: a pessoa é médium, sabe por quê, gente? Justamente por eu ser médium, eu me coloco no lugar da outra pessoa que está sendo médium, ou profeta, qualquer que seja da religião que for. Quando Eu você me for atacar, coloco se coloca no lugar no dele. lugar Imagina dela, como ele vai se porque sentir. eu penso assim, poxa, ela ora, essa pessoa ora, ela se dedica, Isso. sabe? Independente da religião, conforme for, no caso evangélico, sobe monte, ora, vai para consagração, vai para a escola dominical. Ele está se empenhando ali no processo dele de É aprimoramento, verdade. de comunhão com Deus. Aí ele chega, traz uma mensagem, né? Ou um bandista, ou um católico, ou um candomblecista, quem quer que seja, traz uma mensagem. Aí eu vou chegar, não vou aceitar por causa da religião e todo o processo que ele passou ali de É verdade. dedicação, de aprimoramento. Eu me coloco no lugar dele, É verdade. porque é justamente por eu passar por E ele isso. tá naquele momento dele, ele precisa passar por aquele momento, Exatamente. né? Então, isso sou eu, tá, gente? Eu faço isso. Então eu posso, eu tenho, eu questiono, posso questionar a mensagem. Eu posso questionar, mas eu jamais vou duvidar da pessoa Ó, por como exemplo, gente, instrumento. olha só. Jamais eu vou fazer Vou dar isso. dois exemplos aqui. Na igreja evangélica, principalmente na pentecostal, que aceita os dons espirituais, a neopentecostal também aceita, né? Os dons espirituais. Às Sim, vezes sim, às vezes não. as denominações Depende muito da que denominação. aceitam os dons espirituais. Vou falar da pentecostal, que a pentecostal aceita. Quando fala assim, ó, quando o irmãozinho lá da igreja fala assim pro outro, ó, irmão, Não entra naquela situação do fulano, não. Deus está mandando você deixar agora, para você não interferir mais. Porque se você interferir, se você ir lá interferir, Passar no vento com você ele. vai entrar no vento junto com ele. Não bota a mão, se afasta. O que Deus tinha que fazer através de você já foi feito, ele não aceitou, ele não quer aprender, se afasta. Agora que a ordem de Deus é que você se afaste e deixe, senão tu vai entrar no vento junto com ele, porque ele vai entrar no vento agora. Sabe o que é o vento, gente? É o karma. É o karma. É o karma dele que vai ser aberto, o karma expiatório dele. Ele vai entrar numa expiação, numa prova. Ele vai começar a entrar num aprendizado na dor, porque ele não quis aprender no amor. Então ele vai começar a aprender na dor. Tu não pode botar a mão. Se você Se ajudou você até onde botar a mão, podia, se você aonde foi botar a mão, permitido. você tá pegando o karma dele para você. Tu vai entrar no karma dele junto com ele. É exatamente isso, gente. Entendeu? A linguagem é essa. Isaías, né? Por exemplo, o que está na Bíblia lá? A Bíblia foi escrita há quanto tempo? Há milênios atrás, né, gente? Então, vamos botar a cabeça para raciocinar. Milênios lá atrás, o povo era muito mais ignorante, o povo era muito mais belicoso, era o olho por olho, dente por dente. O povo era mais grosseiro, não tinha um conhecimento de universo muito inferior, de espiritual muito inferior. Então, como é que foi escrito lá? Que Isaías, que Deus buscou Isaías numa carruagem de fogo. Aí eles desenham, eles imaginam o quê? O que que os evangélicos imaginam, muitos deles? Uma carruagem com cavalos, uma carruagem de fogo, pegando fogo de pura luz, pura. Isaías entrou e foi para o céu, em corpo físico. Gente, se você for numa igreja, isso daí é a visão de muitos, tá? É a visão de muitos. Sabe o que é a carruagem de fogo, gente? É uma nave. É uma nave alienígena de seres de outro planeta, com muito mais evoluídos, com muito mais tecnologia. Com muito mais tecnologia. Isaías foi levado em corpo físico. Sim, lá foi feita uma série de manipulação genética nele, que eles prolongaram a vida de Isaías por muito tempo. Eles têm essa tecnologia para prolongar a sua vida, para você demorar muito a envelhecer. Por isso que ele voltou depois de um bom tempo, tá? E aprendeu muita coisa, tá? Quando Isaías se deparou com esses seres aí, queria ajoelhar, achando que eram anjos e tudo mais, eles falam: não, fique em pé, nós somos irmãos. Né? Essa é a tendência do humano da Terra, de seres primitivos. Vem um ser muito mais evoluído, muito mais iluminado. O que que a gente faz? Gente, a gente venera eles. Acha que é um A anjo. gente venera eles como se eles fossem o próprio Deus. Não são, são como nós, são irmãos, são espíritos como nós. Eles só evoluíram mais, eles só existem há mais tempo, eles só são mais velhos, mais antigos. É claro que se a gente vê, a gente vai chorar, vai se emocionar, porque eles exalam um amor muito gigantesco. Tá? Você vai chorar, você vai se emocionar, como já aconteceu comigo, porque você sente aquele amor imenso, você não consegue segurar. Mas isso não quer de você chorar, se emocionar, não quer dizer que você esteja venerando ele. Você só está se emocionando e chorando porque você está sentindo aquele amor gigantesco. É normal você sentir isso. Você quer estar do lado de um espírito desse. O cara que é esperto, inteligente, vai querer colar num espírito desse para pegar os conhecimentos dele, para pegar os aprendizados dele. Entendeu? Opa, eu quero isso aqui. Entendeu? Que nem quando a pessoa pega ali por exemplo, um evangelho segundo o espiritismo. Ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, começa a ler aquilo ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele ensinamento moral, né, elevado, e ele fala assim: caramba, cara, eu quero ser isso, eu quero ser assim, eu quero ficar assim. Quer dizer, se ele fala isso, ele já está lendo aquilo ali, já está sentindo isso no coração, de querer ser daquele jeito, gente, isso já é um passo, um salto gigantesco. Porque tem gente que vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler, vai ficar incomodado, vai ficar com raiva. Isso aqui é impossível. Isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui é impossível. Ficar com raiva, vou largar de mão. Por quê? Porque incomodou, né, o que está escrito. Ele não quer ser daquele jeito. E o próprio apóstolo Paulo nos deu um exemplo muito grande, que ele diz: examinai tudo, tudo, Você não pode, simplesmente por fato de você ser de uma religião, você não pode excluir os conhecimentos da outra porque você não aceita o Sim, que a outra. examinar e tudo e retém o Então, que é bom, mas cuidado com isso, porque muita gente está usando essa passagem para sim, ir contra as coisas que exatamente, são é. expandidas, entendeu? Então tem que usar isso de uma forma Jesus com sábia. sabedoria. É, de uma forma sábia, porque se você for levar isso que ele disse ao pé da letra, você só vai fazer besteira. Você tem que examinar, Entendeu? Porque se sim. for uma pessoa cheia de convicções, fundamentalista, extremista, fanático religioso, ele vai usar essa passagem do apóstolo Paulo para atacar tudo aquilo que é diferente do que ele É, pensa. esse retém que é bom vai ser Isso, em é. função do que Porque ele na cabeça pensa. dele o que é bom Sim. é a forma que ele interpreta. As outras está tudo errado. Então tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, por que que o planeta Terra é um planeta prisão? Por que que é um planeta prisão? O que que é um planeta prisão? Alguém sabe o que que é um planeta prisão? Planeta prisão, em regra, fica em periferias da galáxia. Bem na periferia, bem para fora da galáxia. O planeta Terra é um entre milhões e milhões e milhões de planetas prisões, tá? Que ficam em periferia de galáxia. Aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, o planeta Terra não é o único planeta prisão. Existem vários outros na borda da galáxia, na periferia, que são prisão, planeta prisão. É, tem outros que ficam mais para fora ainda da galáxia do que a Terra, mais longe ainda, a 30 mil anos-luz daqui, a 40, 25 mil anos-luz daqui, para fora da galáxia, que também são planetas prisões ainda mais densos, mais complicados. Tá? Por quê? Eu vou falar da Terra. O que que o planeta Terra é hoje? Ele é um planeta prisão ainda. Nós ainda somos provas e expiações. Nós estamos ali no meio, tá? Entre provas e expiações e regeneração. Nós estamos no meio, tá? No momento que nós estamos agora, que é um momento muito decisivo, nós estamos no meio entre provas e expiações e regeneração. Por quê? Tem uma galera no nosso planeta que já está fraterna, que já está se regenerando, que já está já bem regenerado. É pequeno, mas tem, tá? Inclusive esses que estão procurando aí vídeos, tá? Procurando informações. E tem uma outra galera grande, que é maior do que essa, bem maior, que ainda tá muito forte na provas e expiações, tá? Muito forte. Essa galera é maior, tá? Porque nós estamos nessa transição. E outra, quando a gente entrar na regeneração, Chico Xavier diz que a partir de 2057. Realmente, 2057 ele estava certo. 2057 nós estamos entrando na regeneração, mas não quer dizer que está regenerado, não, tá, gente? A gente está entrando, vai Há ter muita tempo. coisa ruim aqui ainda. Vai ter crime, vai ter assassinato, vai ter roubo, vai ter corrupção, vai ter muita coisa ruim ainda. Vai ter gente impaciente, orgulhosa, soberba, arrogante, gananciosa, ainda vai ter muito isso. Mas nós já vamos estar na regeneração. Isso. Nós Tá? estamos é na transição. Isso. Então nós temos uma longa caminhada até que o planeta se torne totalmente fraterno, totalmente regenerado. Os espíritos dizem que mais ou menos ali pelo ano 3000, tá? Então nós temos todos esses séculos, nós temos até o ano 3000 para evoluir mais, mais e mais e mais, se manter aqui, né, para não ir embora, para se manter aqui. A luta agora é para tentar continuar aqui, para não ir embora para um planeta inferior, ficar aqui e depois você ter o merecimento de você habitar uma nova Jerusalém, que é um planeta totalmente regenerado, tá? Que chama na Bíblia chama de Nova Jerusalém, uma nova terra, tá? Um planeta Novo céu, totalmente nova regenerado, terra. novo céu, nova terra, tá? E vamos voltar lá no planeta prisão. Por que que é um planeta prisão? Prisão para quê? O que que é uma prisão, gente? Vamos lá. Quando alguém aqui comete um crime, vamos dizer aqui no Brasil, qualquer outro país, comete um crime contra a justiça do homem, ele é preso, né, numa cadeia, ele tá enclausurado. Os familiares dele não podem ir lá visitar ele no dia de visita? Pode visitar, né? Visita. Então, com os espíritos que incorporam com a gente é a mesma coisa. Nós somos espíritos igual os espíritos desencarnados. Só que nós estamos encarnados dentro de um corpo físico. E eles, Pai João de Aruanda, Exu Caveira, os Exus e os outros espíritos que vêm, eles são espíritos livres. Eles não têm mais o corpo físico. Eles têm mais liberdade do que a gente, muito mais, tá? Então chama de espírito livre, né? Eles não podem se. Quando uma pessoa que é presa, os parentes não vão visitar para se comunicar com ele? A mesma coisa é os espíritos que a gente. Nós estamos cativos, nós estamos presos num corpo físico, estamos cativos. Eles não podem vir visitar a gente, se comunicar com a gente, canalizar com a gente, incorporar na gente para trazer uma mensagem? Pode. Eles estão visitando você que está cativo. Todos nós estamos cativos, estamos presos num corpo físico muito pesado, muito denso. Mas é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. É uma bênção. A evolução maior que a encarnação. Sim. Não é natural no universo habitar corpos assim muito pesados, tá? Não é. É um martírio para o espírito isso, tá? Quem está muito materializado, está muito materialista, nossa, é maravilhoso estar no corpo físico. É muito prazeroso, mas para quem já está com uma evolução muito grande, é penoso estar nesse corpo, tá, gente? É penoso, tem que se controlar ali, tem que meditar, porque... você sente, é muito difícil, você sente o peso do corpo, você fala, gente, parece que eu estou arrastando um peso de 500 quilos, você sente, parece que você está arrastando aquele peso, você fica, ai meu Deus, como se dissesse, não aguento mais. Isso. Você... ambiente das pessoas. Isso é a mediunidade, né? Que você vai ter mais aflorada, você vai ter mais a percepção das coisas. Fora a paranormalidade, né? Sensitivo e tudo mais. Tudo isso nós somos, né? Uns mais, outros menos. Por que que é um planeta prisão? São almas rebeldes. O que que é alma rebelde? São almas criminosas. O que que são almas criminosas? São só essas que cometem roubo, corrupção, que matam, assassinam? Não. O que que é uma alma criminosa? Você ser soberbo, ganancioso, arrogante, hipócrita, invejoso, você explode de raiva, você é criminoso. Fofoqueiro. Fofoqueiro. É criminoso cósmico. Você não é saudável. Você é como se você fosse doente, um espírito doente que precisa ser curado. Né? Tudo isso, pessoa que tem essas coisas, são espíritos doentes que precisam ser curados. Então vai para um planeta prisão, porque ali é uma escola e um hospital. Isso que eu ia falar agora. É um hospital para curar mentes enfermas. Né? E, por exemplo, gente, distorção. Tem gente que aí, a gente cansa de ver aí nos nossos vídeos, aí, certos comentários. Distorce tudo que a gente fala, gente. Essas pessoas que tu fala uma coisa, tu fala, gente, ela tá distorcendo tudo que eu falei. A gente conhece pessoas assim, que tu fala, tu fica com medo de falar com a pessoa, tu fica pensando o que que você vai falar. Você fala, ai meu Deus, tem que pisar em ovos, escolhendo as palavras. O que que eu vou falar pra essa pessoa entender? Porque ela distorce tudo, gente. Como é que eu vou conversar com ela? Não tem, às vezes não tem muito diálogo. Por isso que quando tem gente que vem pra cima de mim com fúria, eu sei que não vai entender o que eu vou dizer, eu fico no silêncio. Eu fico... A pessoa, por mais que isso. Você fale, você deixa a pessoa falar. Fica no silêncio, gente. E você gente. Exerce a sua paciência, isso. A sua compreensão, como eu falei. É o momento que Deus, muitas das vezes, a espiritualidade te proporciona para você trabalhar em você, aproveitar aquela oportunidade e trabalhar em você, a sua paciência, a sua compreensão com a alimentação. Gente, tem hora que não dá para falar. Não tem o que falar. Sabe por quê? A pessoa... ela tem as convicções muito fortes nela, ela tem as interpretações dela muito fortes e muitas das vezes ela tá ali, tu percebe, tu sente que eu sou, a gente é médio sensitivo, a pessoa às vezes tá falando mansinho, mas por dentro ela tá com um ódio mortal de você, ela tá te julgando, ela tá com fúria, uma fúria grande porque você não pensa do jeito que ela pensa, porque na cabeça dela o jeito que você pensa é tudo coisa do capeta, do demônio, ela tá com raiva, isso é o fanatismo. E a gente vê isso, e está dentro da religião, evangélica, espírita, católico, entendeu? Isso demonstra uma evolução espiritual muito pequenininha, entendeu? Mas ela está no momento dela, né? Porque se fosse um espírito realmente evoluído, se estivesse realmente imitando Jesus Cristo, como eles dizem, eles seriam mansos, carinhosos, compreensivos, e falariam manso, mas o que está no seu interior condiziria com o que ele está falando, com a tonalidade de voz que ele está usando. Ele falaria manso, mas por dentro ele também estaria manso. Ele não estaria falando manso, mas por dentro ele está queimando de raiva. Entendeu, gente? Então, por que que é um planeta prisão? Espíritos criminosos que são desse jeito, orgulhosos, soberbos, gananciosos, arrogantes, também os crimes assassinos, corruptos, ditadores, eles já eram assim em outros planetas, entendeu? Ficaram lá, não cresceram lá, foram degredados para cá, porque não acompanharam a evolução de lá, e aqui não é o primeiro degredo, já foram degredados para vários outros planetas prisão e continuam sendo dessa forma e não mudam. Já foram degredados para 3, 4, 5 planetas de provas e expiações, degradado várias vezes, e agora foram degradados de novo aqui para a Terra, e estamos num momento de transição. Muitos desses estão sendo degradados de novo, mais uma vez, tá? E isso daí a gente não cansa de ver aí fora. Não cansa de ver aí fora, tá? Por exemplo, essa doença, né? Essa pandemia que nós estamos passando, isso daí é pequenininho, gente, na frente do que está para acontecer. É E a muito gente pequeno. sente. E isso daí serviu para muito ensinamento, tá? Serviu para as famílias ficarem unidas e se conhecerem. Você vê que teve muita separação de namoro, término de namoro, término de casamento. No fim do fundo, as Amizades pessoas foram não de, se não se conheciam. conheciam. E outra coisa, as pessoas ficaram fanáticas e extremamente agressivas por causa de algumas emissoras de televisão que manipulam as mentes, vocês conhecem muito bem, né? Emissora bem conhecida, que torna a pandemia como se o planeta inteiro estivesse morrendo, né? Bota um terror psicológico, faz uma lavagem cerebral e todo mundo fica desesperado. Os próprios repórteres de certas emissoras fazem isso, né? Bota um medo gigantesco, fica todo mundo nervoso, todo mundo apreensivo. E o que que aconteceu com isso, gente? As pessoas ficaram violentas. Tem gente na rua que, se ela te vê com a máscara um pouquinho abaixada, o nariz para fora, alguma coisa, tem gente que parte para cima de você, se bobear até te bate, né? Grita contigo, bota a máscara, não sei o quê. Não vou entrar aqui porque esse cara tá sem máscara, a máscara dele tá abaixada. Quer dizer, ficou agressiva, gente. Ficou agressiva, tá totalmente contra um mundo fraterno. No mundo fraternidade não acontece isso. Você tá no elevador, vamos supor que tá permitido andarem três pessoas no elevador. Três, não, mais que três não pode. Beleza, são as regras, vamos segui-las, né? Só pode entrar três. Aí vamos supor que tem uma pessoa só no elevador e tu chama o elevador, a pessoa tu tá no quinto andar. A pessoa vem lá do décimo, ela vem descendo, descendo, descendo, tu já chamou. Aí vai parar no quinto, né, para você entrar. Só que ela tá sozinha, só pode três. Ela tá sozinha, então você pode entrar, né? Vai ter dois, vai ter ela e mais você, então pode. Tem gente que tá tão louca, gente, tá tão louca, que em vez de falar assim, ó, o certo seria falar assim, ó, para poder ser melhor. Ô, meu amigo, eu tô muito preocupado com essa doença e você se importa? Olha o tom de voz que eu tô usando. Você se importa de eu descer sozinho no elevador e depois você chama de novo porque eu tô muito preocupado? Aí, olha como é que ele falou. Aí você vai falar assim, se você for uma pessoa compreensiva, você vai falar assim, beleza, irmão, vai lá, pode descer que eu chamo de novo aqui o elevador, fica tranquilo. Desceu. Agora, tem gente, a gente passou por isso, né, Sabrina? Tem gente que vai falar assim, ó. Por isso. A gente que vai falar assim, ó. A gente chamou o elevador, tinha uma pessoa lá dentro, uma pessoa. Essa pessoa falou assim, ó. Falou assim, pra mim e pra Sabrina. Falou assim, ó. Ah, não, não vai entrar não, não vai entrar não. Não, não, não, não, não, não aceito, não, não, não. Você pode ficar aí. Eu vou descer sozinha. Que isso? Que isso? Com uma agressividade. Mas uma agressividade, tá? Sabrina, como é que eu fiquei? Você viu que eu senti a vibração da pessoa. Eu sinto muito forte, gente. Eu fiz assim, ó. Me machucou. Me machucou. Aí eu falei: "Não, não, pode ir, pode ir, pode ir." Porque eu não vou enfrentar. Se eu enfrentar ali é problema, gente. Ia dar discussão, briga. Eu tô correndo disso, tô fugindo disso, eu não quero isso. Eu espero. Qual é a diferença que vai fazer? Eu esperar mais 3 minutos, o elevador vai descer, eu vou chamar, ele vai subir de novo, me pega, eu desço. Tranquilo. Né? Eu deixei ir, porque ali o que que eu fiz, gente? Eu fiquei no silêncio, ali não tinha diálogo. Não tinha diálogo. Tá? A pessoa tava puro ódio, ela tava neurótica, ela ficou completamente transtornada e louca por causa da doença. E o medo da morte, o medo, enquanto a gente sentir medo, nossa, o medo é um negócio que nós temos que erradicar de dentro de nós. Porque o medo só traz energias negativas. Espíritos das trevas adoram quando você sente medo, eles se alimentam disso. Inclusive o sol negro, que está lá embaixo, no centro da Terra, se alimenta do seu medo. Não tenha medo, porque isso também, além de ser a manipulação de emissoras, de repórteres, é um medo de morrer. Por que medo de morrer se morte não existe? É um medo, rapidinho, é um medo muito grande de morrer. Qual é o problema? O corpo físico morrer, gente. O espírito vai sair, Você vai continuar vivo, você só vai habitar outra dimensão e vai continuar a sua vida imortal, você não vai morrer nunca. Então é aquele medo de morrer. Então também isso denota o quê? Uma visão espiritual pequenininha, gigantesca, que deposita toda a sua vida, todo o seu prazer na vida física. Que nós temos que dar valor a essa vida, com certeza é um presente de Deus, tem que dar valor, mas temos que dar valor a essa vida, gente, de forma saudável, não doentia, assim, com esse medo gigantesco de morrer. Chegou a hora, beleza, pode me levar, tudo bem, tudo certo. Para mim, eu vejo, para mim, tá? Eu vejo morte como libertação e alegria. Libertação e alegria. Tá? Tem gente que vê como uma coisa horrível, né? Tristeza, chora. Eu não. Eu vejo como libertação e muita alegria. Então, o planeta prisão é para essas almas doentes demais, que distorce tudo que você fala, extremistas religiosos, fanáticos religiosos, políticos, tá? Fanáticos políticos, fanáticos extremistas, fundamentalistas, soberbos, arrogantes, egoístas, invejosos, gananciosos, ódio puro, exalam raiva, impaciência, xinga os outros, dá patada nos outros na rua, não trata as pessoas com educação, tá? Tudo isso é doença do espírito que precisa ser curada. E na maioria das vezes, isso tudo é curado na dor, infelizmente. Pode falar. O estava falando do medo. A gente tem que entender que o medo, gente, o sentimento, ele é uma energia. Então existe a energia do medo. Sim, tá? Então, a partir do momento que você compreende que o sentimento e as emoções são energias, e você tem como controlar isso, você tem como trabalhar isso em você. Então, essa energia, né, tudo isso que acontece, como o Pedro falou, esses fatores, televisão, noticiário, enfim, as coisas que acontecem no dia a dia, e que muitas das vezes é até permitido para que você possa trabalhar o seu interior, trabalhar o que você precisa melhorar em você. Tudo isso gera essa energia, energia do medo. Na energia do medo, você tem que entender que é gerado várias outras energias. Dentro da energia do medo, é gerado várias outras energias, tá? Então, quais são essas outras, quais são essas outras energias que faz com que você acabe tomando atitudes? O medo, ele faz com que você, como o Pedro deu o exemplo, no caso, dessa pessoa que do elevador. Naquele momento, ela já estava dominada pela energia do medo. E não então, só do medo, como da agressividade. A energia do medo, o que acontece? Quando você tem medo, tira, por um exemplo, um animalzinho. O animal, quando ele tem medo, primeiro ele se acua, ele fica todo acuado. Quando ele vê que ele não tem para onde ele ir, ele ataca para se defender. Isso. Não é diferente da gente. Não é diferente da gente, tá? Então, na energia do medo, você já está dominado pela energia do medo. Você, qual é a forma que a gente ataca? É a agressividade. É falar as coisas que você pensa, como no caso dessa pessoa no elevador, a forma como ela falou. Desequilibrado. Ali, né? Ela estava dominada pela energia do medo. Então, como ela se sentiu acuada? Porque só o fato da gente entrar no elevador iria acuar ela, ela atacou como uma forma de defesa. Então, nós temos que entender que essa energia, ela gera tudo isso no ser humano. A energia do medo gera tudo isso no ser humano. Temos que entender também, gente, que nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres. Essa energia, ela é uma energia. Ela faz parte, porque ela também ela é importante no ser humano. Essa energia do medo, ela também é importante no momento, alguma coisa que acontece ali no medo, que às vezes até para defesa, no sentido de você gerou uma energia do medo e naquela energia mesmo, você com toda a calma, com tudo, você, quando você é assaltado alguma coisa, gera essa energia, porque não é normal, como. É natural, você vai controlar. Essa energia vai te ajudar de uma certa forma. Muitas das vezes é tomar a atitude mais certa. As atitudes certas. Tem gente que, com causa do medo, toma atitude errada. Sabe aquelas pessoas que a pessoa fala assim, ih, deixou a emoção tomar conta, só fez besteira. Realmente, se deixar a emoção tomar conta, só vai fazer besteira. Então nós temos que aprender tem que controlar. A trabalhar essas energias. Isso, aprender a controlar, tá? Equilibrar essas energias. Exatamente. Então, porque Entendeu? Elas estão aí, elas fazem parte. Quanto nós necessitamos da encarnação aqui num planeta de provas e expiações, necessitamos ainda para a nossa evolução dessa encarnação, necessitamos ainda para evoluir, para quitar débitos, nós no planeta de provas e expiações estaremos sujeitos a esse tipo de energia. Vou dar um exemplo. E dessa manifestação. Sim, vou dar um exemplo. O meu espírito do Pedro, meu espírito, né? O meu espírito, ele é um espírito guerreiro. Guerreiro, mas pensa bem, guerreiro não quer dizer que é um espírito que gosta de fazer guerra, tirar vidas e destruir e matar. Não é isso. Jesus não tem os seus guerreiros do bem, os guardiões, são guerreiros, mas são guerreiros do amor. Guerreiros, a justiça divina, são guerreiros, mas são guerreiros que, não na visão humana, física, que tem espada e vai enfiar nos outros, não é nada disso. Ele pratica a justiça divina, ele só bota a mão no que é permitido por Deus. O que não é permitido, ele não bota. Às vezes ele tem que ser mais incisivo. Existem os policiais do astral, que são os Exus. Eles são guerreiros. Eles pegam os quiumbas mesmo e levam. Mas eles não ficam batendo, dando soco, pontapé, judiando, nada disso. Eles só pegam e levam. Tá? Não tem conversa. É assim. Isso é o guerreiro do bem. Tá? Ele só bota a mão. Ele bota a mão nas coisas de uma forma sábia. Ele pratica a justiça divina sem machucar, sem torturar o seu irmão, sem maltratar o seu irmão. Isso não existe, tá? Mas o espírito guerreiro, ele tem um ímpeto muito grande, tá? Ele tem um ímpeto, ele vai lá, parte pra cima, ele é destemido e faz o que tem que fazer, tá? Como eu disse, tá? De uma forma equilibrada, sem maltratar ninguém. Então, é natural que um espírito guerreiro, em algumas situações, perca a paciência, fique meio apreensivo, meio nervoso, às vezes ele tem que se controlar. Por exemplo, eu tenho muito isso, eu tenho que controlar pra caramba, porque eu tenho esse espírito guerreiro, eu tenho esse negócio de, antigamente, né, antes de eu fazer reforma íntima, a pessoa me falava uma coisa, eu não levava desaforo pra casa, eu ia lá, rebatia na hora, pá, falava eu pá, falava eu pá, eu não levava desaforo pra casa, tá? Então isso é a característica de um espírito guerreiro. Ele não desiste fácil, ele é determinado. Enquanto um monte de gente desistiu, ele continua ali, ele vai até o fim. Ele é forte, ele aguenta as coisas. Tem muita gente que é assim, que tem espíritos guerreiros. Eu já conheci um espírito de muita gente que são espíritos guerreiros, tá? Então só que esses espíritos estão dentro de um corpo físico. Por exemplo, meu espírito está dentro desse corpo aqui. E esse corpo aqui é cheio de quê? Hormônio. Tem sangue correndo nas veias, tem emoções fortes, aí ferrou. Aí eu tenho que lutar contra o quê? Eu tenho que lutar contra os instintos do meu corpo físico. O instinto animal do meu corpo físico. Porque o espírito não tem instinto animal, ele não tem mais corpo físico. Não corre mais sangue nas veias dele. Então ele não tem aquele instinto animal. Mesmo que seja um espírito muito evoluído, quando ele entra no corpo físico, ele passa a ter um instinto animal. Ele tem que lutar contra esse corpo, contra os instintos desse corpo, tá? Senão faz besteira, tá? E é isso que eu faço, é isso que a Sabrina faz, é isso que a Sônia faz, a Juliana faz. Todos nós fazemos. Quem já tem essa consciência, né? Quem não tem essa consciência, deixa o instinto mesmo falar mais alto mesmo e faz tudo que o instinto manda, vira praticamente um animal. Então, gente, tem um monte de gente por aí assim, né? Então, o que acontece? Escravo de si mesmo. Escravo do corpo físico, dos instintos. Então, nós temos que agir com razão. O instinto tem que ter, ele é importante, importantíssimo, mas ele tem que estar menorzinho. A razão tem que estar muito maior, tá? E no instinto, o que tem no instinto? Emoção. Você tem que controlar ela, você tem que agir com a razão. Mesmo que teu coração ali tá disparando, tu tá... Sobe aquele negócio aqui, tu tem que soltar... O que tu vai fazer? Opa! Pá, segura! É como aconteceu essa tu semana. Vai segurar, tu vai fechar o olho, vai pensar em Jesus, pensa em Deus, segura E aí você vai pensar, entendeu? Você não vai se deixar levar para o que você está sentindo aqui. Se você deixar levar para o que está sentindo aqui, filho, você vai fazer a sua besteira. Você vai pensar. Lembra dos ensinamentos. Pô, vou lembrar do que o Pedro falou lá na casa plataforma de oração. Tem que me segurar aqui, que é o certo. Eu quero evoluir, eu não quero ser degredado de novo. Eu quero viver num planeta fraterno. Eu quero ser equilibrado. Segura, entendeu? Então, meu espírito é esse espírito guerreiro. Só que o meu espírito, eu tenho um amor muito grande dentro de mim. Eu sinto um amor muito grande pela humanidade, pelas pessoas, até aqueles que me atacam, que, né, a gente fica chateado, é normal, mas eu não consigo odiar ninguém. Eu tenho um amor grande em mim. Eu gosto das pessoas. Né? Mas se eu der um esporro em alguém, como já aconteceu, deu dar um esporro incisivo já. Num amigo meu que é evangélico e estava totalmente fanático, extremista, religioso, que eu já venho avisando ele no amor, há mó tempão, no amor, no amor, no amor, e não aprende, e vim atacando, até que eu fui lá e dei uma chamada nele mais incisiva, e aí ficou, né? E eu vi todos os quiumbas que estavam ao redor dele, espírito das trevas ao redor dele, e ele é evangélico, né? E ele é evangélico, tá convertido. Vi todos os espíritos das trevas em volta dele, manipulando ele como marionete para me irritar, gente. E aí o meu espírito se manifestou. Eu me senti com 4 metros de altura. Não era nenhum espírito que estava do meu lado, não. Foi o meu próprio espírito que se manifestou. Eu me senti muito grande. E eu falando incisivo, o que que eu vi? Eu vi todos os espíritos das trevas que estavam ao redor dele caindo no chão. Bum! Caindo no chão. Tá? Eu maltratei eles? Não. Aquilo dali era a autoridade de Deus que estava sobre mim. Tá? Por causa da reforma íntima que eu faço. Não é porque eu sou melhor, eu sou um espírito iluminado na adição, é por causa da reforma íntima que eu faço. Ou seja, a elevação moral que eu adquiri através da reforma íntima que eu estou fazendo. Eu vi os quiumbas todos caindo no chão. Bah! E foram todos levados. Tá? Então, gente, é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser controlados, equilibrados. Tá? Por mais que a emoção fale alto, por mais que a emoção grite, você não evita o máximo deixar ela tomar conta de você, senão vai dar besteira. Pode falar. Essa semana que Pedro estava falando das emoções, essa semana, há poucos dias atrás, ele passou por um momento de tensão, que para ele foi importante, porque apesar do momento de tensão que ele passou, ele procurou se manter calmo, procurou se manter sereno, tudo isso, né? Teve que aprender, teve que controlar as emoções dele naquele momento. E como a nossa ligação ela está aumentando muito, né? A nossa conexão ela tem aumentado muito, então eu senti o que ele Deixa eu estava ligar aqui o sentindo. ar-condicionado, porque tá ficando calor aqui. Pode falar, pode Eu continuar. senti o que ele estava sentindo. De que forma eu senti isso? Eu comecei a sentir uma agonia muito grande, uma inquietação muito grande. Eu estava almoçando e comecei a sentir. E eu não sabia por que que eu estava sentindo aquilo, porque eu estava bem. E eu comecei a sentir, mas de uma forma muito grande. Uma agonia, uma inquietação. E aquela agonia, né, crescendo, crescendo, crescendo. Aí veio na minha mente: tá acontecendo alguma coisa com Pedro. Aí eu mandei a mensagem para ele, perguntei para ele: tá tudo bem? E ele nada de responder. E aquela agonia, e eu tendo que me controlar muito ali, porque aquilo tava muito forte. Aí eu fui, liguei para ele a primeira vez e nada dele atender. Liguei para ele a segunda vez e nada dele atender. Aí eu comecei a orar, porque aquilo crescendo, aquela agonia, uma agonia muito forte, gente. Então eu tive que me controlar, porque por aquela agonia, aquela energia estava tão forte ali naquele momento, que a minha vontade foi de largar tudo, sair do spa, largar tudo, pegar um Uber e vir para casa, porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo com ele, e vim para casa, que eu não sabia o que que era e ele não estava conseguindo contato com ele, E a minha vontade, se eu tivesse me deixado dominar pela energia, por aquele impulso, eu teria feito isso, mas eu me controlei. Eu falei: não, eu vou esperar ele se comunicar, eu vou esperar ele falar para saber o que que está acontecendo. Eu estou aqui no spa, eu tenho trabalho, tenho clientes para atender e eu vou esperar. Eu comecei a trabalhar aquilo tudo, eu comecei a controlar aquela agonia que estava crescendo, crescendo, crescendo. Imagina uma bola de energia, de agonia, bem assim, em você, tomando conta. Eu E sei como é que é. aquilo, sabe? Então eu comecei, falei: não, Era exatamente o que eu estava sentindo. Você sentiu o que eu estava eu sentindo. tenho que controlar isso, não posso me deixar dominar por isso. Eu vou esperar ele entrar em contato. Aí ele entrou em contato, aí eu vi que ele estava bem, que ele tinha conseguido, né, controlar a situação, ficou bem. Mas é aquilo que a gente falou: nós estamos encarnados, então É. inevitavelmente nós vamos sentir tudo isso, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas a diferença é o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Você vai controlar, Isso. usar a reforma íntima para você controlar, ou você vai dar vazão àquilo, e muitas Isso. das vezes você acabar precipitando uma situação que, na sua calma, se você tivesse se controlado, você poderia ter resolvido de uma forma melhor, e na sua Isso, precipitação você acaba desencadeando muito mais problemas, Isso aí. porque você acaba dando mais vazão àquela energia de agonia, de inquietação, de raiva, disso, daquilo que você está sentindo. Isso é uma coisa meio Você. louca, né? Porque na hora eu tava sentindo Exatamente. tudo isso, mas ao mesmo tempo que eu sentia tudo isso, toda essa apreensão, tudo, Você estava eu tava calmo. sereno pra caramba, tranquilo, eu caminhava com serenidade, calmo e acalmando a pessoa, não sei o quê. Por dentro eu tava sentindo tudo aquilo, mas eu, ao mesmo tempo eu mantinha toda uma serenidade e acalmava todo o ambiente. Que é Acalmava. isso, gente? É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Você Você não vai. manter a serenidade diante de uma situação complicada, Você não vai diante de deixar uma de sentir. situação hostil. Você Isso. mantém o equilíbrio. O mundo pode estar acabando. Sabe por quê, gente? Porque independente do que vai acontecer, você vai ter feito o melhor para que aquilo se amenize. Você fez o seu papel. Se vai acontecer alguma coisa que vai fugir ao controle, mesmo você tentando equilibrar, você fez a sua parte. Você fez a sua parte, entendeu? Então, porque tem coisas que você pode amenizar e tem coisas que são inevitáveis. Mesmo você apartando, vai acontecer, né? Por exemplo, a pessoa que está no leito de morte, a pessoa está, vamos supor que seja de velhice, a pessoa morre com, sei lá, 90 anos de idade, de velhice mesmo. O corpo físico vai parando, a máquina para, né? As peças já desgastaram, já foram todas usadas, vai começando a haver a falência dos órgãos, múltipla dos órgãos todos. Ela vai indo. O que ela vai fazer ali enquanto ela estiver dentro do corpo, enquanto ela estiver encarnada naquele processo? O que ela tem que fazer? Ela vai se desesperar? Ela se desesperando ou se mantendo calma, o corpo vai morrer. Não tem jeito, ele vai morrer. Qual é a melhor opção então? É você se desesperar ou você ficar tranquilo, calmo e falar assim: meu Deus, estou entregando nas tuas mãos o meu espírito. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi, porque eu sei que eu não sou perfeito, eu me perdoo. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal e eu sei que o Senhor vai me dar uma nova oportunidade para eu reencarnar, porque eu tenho que ajustar muitas coisas. Mas eu me perdoo porque eu sei que eu ainda sou imperfeito. Então eu me perdoo. Mas isso não tem que ser da boca para fora, tem que ser de coração. Nós precisamos entender como funcionam as coisas no universo. Se a gente não entender, gente, vai padecer pela ignorância. E hoje em dia nós temos tecnologia, temos o YouTube, tem muitas pessoas que estão aí no YouTube em canais sérios que estão dando a informação. A pessoa não pega se ela não quiser, vai ficar perdendo tempo aí com programação aí que não acrescenta em nada na televisão. Porque na televisão, essas emissoras, eles não dão ensinamentos morais. É só desgraça, é só Só manipulação de mente, é desgraça. só Você liga a notícia televisão e só ruim. tem Eu não desgraça. vejo, eu não vejo mais. Eu não vejo. Ah, você vai ficar desinformado. Não quero nem saber, cara. Eu não Eu vejo. quando eu quero. Eu prefiro ficar informado de algumas coisas que tem que saber mesmo, que nós temos que saber Exatamente. realmente, mas eu prefiro pegar tudo num geral, entendeu? Então, gente, o cara tá ali no leito de morte, tá indo embora. A melhor forma de ir tranquilo é se perdoar. Primeira coisa, tem que se perdoar. Se ficar sentindo culpa, ferrou. O espírito vai sair, ou vai ficar perdido aí pela crosta, ou vai para uma dimensão inferior. E aí os urubus do astral, ó, que tem os urubus do astral, porque quando tu desencarna ali, teu perispírito tá lotado de ectoplasma ainda. E ectoplasma vale ouro lá. Eles vão querer te pegar para te vampirizar e para te escravizar. Vira escravo. Entendeu? E vou te falar, às vezes fica mó tempão lá na mão deles, lá sendo escravizado. Porque vocês acham que os espíritos da luz não correm risco quando vão lá para tentar resgatar os outros? Correm risco. Tem espírito da luz que aprisionam, tá? Que eles pegam. Então eles correm risco, tá? Então, primeira coisa, porque o amparo sempre vem, tá? Não existe orfandade no plano espiritual. Todos são amparados, tá? Todos. Independente de quem seja e do que fez, tá? Uma pessoa comum cometeu erros, né? Nada exacerbado, erros normais que a gente comete assim, que a gente conserta, outros não. Vamos botar assim, uma pessoa de bem, mas que tem certos defeitos, né? Certos erros, né? Primeira coisa, tá indo embora? Tá desencarnando? Eu me perdoo. Perdoo quem fez besteira comigo. Entrego minha alma na mão de Deus. E o resto ele vai fazer, tá? O resto Deus faz. Agora, se ficar sentindo culpa, primeiro que vai criar um monte de criações mentais em volta de você, miasma, é impregnado ali no teu espírito, que vai fazer você ficar pesado, vai te prender aqui na terra, tá? Vício vai te prender aqui na terra, tu não vai conseguir subir. Vício. Paixões, ódio, raiva, inveja, soberba, vingança, vai te prender aqui, cara. Tu vai desencarnar e vai ficar preso aqui. Isso se não ficar preso no corpo físico. Então tem que abandonar tudo isso para que quando você desencarnar, você poder ficar bem. Ficar bem. Não sofrer. Não ficar sofrendo. Às vezes você sofre por coisas que você mesmo... Você é o algoz de si mesmo. Por causa de como está o teu interior. Você não se reformou. Você é o algoz de si mesmo. Ninguém está fazendo aquele mal para você. É você que está sendo vilão. De si mesmo, o carrasco de si mesmo, por causa das coisas que você sente, como você vê as coisas, como você leva a vida, se é agressivo, se é invejoso, se é ganancioso, se é soberbo, se é egocêntrico, se é algoz de si mesmo, tá matando você mesmo, tá se torturando você mesmo, né? Sim, e outra coisa, gente, o que acontece? Os conhecimentos que foram trazidos e que estão sendo trazidos, eles são muito importantes para nos ajudar a compreender o espiritual, a fazer a reforma íntima, até para você poder se melhorar para o seu momento de partida. Que o seu momento de partida, tudo isso que o Pedro falou, depende da sua reforma íntima. Se você não faz a reforma íntima, você não tem conhecimento, todos os conhecimentos estão sendo passados aí para vocês, tá? Porque nós temos que entender, gente, que olha só, comunhão com Deus é uma coisa. Comunhão com Deus, você buscar a Deus na sua intimidade, comunhão com Deus é uma coisa. Conhecimento é outra. Os dois andam de mãos dadas. Mas comunhão com Deus é uma coisa, conhecimento é outra. Mas um complementa o outro. Tá? Então nós temos que entender isso. Como é que você vai ter comunhão com Deus? É no seu dia a dia. É no momento que você tira horas para estar orando, para estar conversando com ele, tá? E quando você busca o conhecimento, que você faz a reforma íntima, você melhora mais ainda a sua comunhão com Deus. Porque você começa a fazer as reformas íntimas, as mudanças necessárias para melhorar mais ainda a sua comunhão com o plano espiritual, a sua conexão com Deus. Tá? Sua conexão com os mentores. Então os conhecimentos, eles vêm para agregar. Sim. Na sua comunhão, para te ajudar a melhorar na sua comunhão com Deus. Então ele é um agregador. Tá? Nós temos que entender isso. Então o conhecimento, todo esse estudo que vocês estão lendo, estão escutando, estão ouvindo, é muito importante para te ajudar a melhorar. Às vezes, por mais que, por exemplo, tem muitas pessoas, como o Pedro colocou, que já são pessoas fraternas, que são pessoas muito boas, mas Sempre existe alguma coisinha dentro da pessoa, do ser humano, de quem quer que ele seja, que ele necessita melhorar. E que ele pode aprimorar algo de bom que ele já tem, e ele pode melhorar mais ainda. E às vezes é um conhecimento que vem, que ele ainda não tinha se atentado para aquilo. Aí ele, opa, escutei isso e tal, caramba. Realmente, poxa, isso, aquilo, não, eu posso melhorar mais ainda isso que eu já tenho. Eu posso dar o meu melhor mais ainda isso que eu já tenho. Aí ele se empenha mais ainda para Isso aí. melhorar aquilo. Aí. Ou seja, a conexão dele, ele evolui mais ainda, e a conexão dele com Deus aumenta mais ainda, a conexão dele com a espiritualidade aumenta mais ainda. Então nós temos que entender que o conhecimento ele é importante nessa questão, não só para sua evolução, é todo um conjunto, gente. Todo um conjunto é a sua evolução que depende de você, da sua melhoria aqui, da sua melhora aqui como pessoa, melhorar nas suas emoções, melhorar tudo isso. Né? Para quando você chegar no seu momento do desencarne, do desenlace do espírito, né? Da matéria, então chegar esse momento do desenlace, você com todo esse conhecimento e toda a reforma íntima que você fez Vai ter nesse uma período, desencarnação tranquila. você exatamente você vai ter um desenlace tranquilo Tranquilo. pelo conhecimento que Vai nem você tem. sentir. Que se chegar na hora você vai lembrar de tudo isso. E outra coisa, com relação aos passados, as coisas que você fez de errado, não vai ter o peso em cima de você. Isso aí. Porque você se reformulou tanto, você fez tanto a reforma íntima dentro de você, você pegou todos aqueles conhecimentos e colocou tanto em prática na sua vida, procurando se melhorar. Não é perfeição, gente, tá? Mas é melhorar. Se Com melhorar sinceridade. com sinceridade, com entrega. Sabe, sinceridade primeiramente para com você, porque você tem que ser sincero para com você, tá? E depois para com Ah, Deus. não pode ser ator, tem que ser de Tá? sinceridade. Então, sinceridade para com Pode ser você, ator, não. porque você tem que entender que a melhora, a consequência da, vamos dizer assim, um outro que vai ser beneficiado com a sua melhora será uma consequência, tá? Porque a melhora primeiramente é para você, é para mim. Eu estou melhorando para mim, eu não estou melhorando para o outro. Eu estou melhorando para mim. O outro se beneficiar da minha melhora é uma consequência da reforma íntima que eu estou fazendo, eu estou aplicando. Entendeu? Então nós temos que ter isso em mente. Isso aí. Isso. Outra coisa, plataforma de oração, ela tá, foi toda programada, tudo isso foi programado pela espiritualidade, né? E nós, antes de encarnarmos, o intuito da plataforma de oração não é destruir nenhuma religião, tá? Não é acabar com nenhuma religião. Essa não é o planejamento do Cristo. O planejamento do Cristo é a união entre as religiões. É a Todos se fusão. respeitando. Não, é a união sem fusão. Perdão, união sem fusão. Serem distintos, diferentes, É, mas sem se sem se separarem, separarem. tá? Desculpa, Jesus. Unidos, sem se fundirem, mas se respeitando, tá? Todos se respeitando. Você pode ter a sua religião, né? Um respeitando o ponto de vista do outro, sem ser agressivo, gente, sem ficar julgando, sem ficar falando, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio. Esse tipo de atitude é que é coisa do demônio, esse tipo de atitude é que é Pois coisa é. do capeta, entendeu, gente? E eles, quando a pessoa faz isso, é coisa do Você faz diabo, separação. julga, ah, eles estão ali só para ganhar dinheiro, eles querem like. Isso daí é uma atitude demoníaca, diabólica. Quem faz isso, na hora que ela faz isso, ela sente Então, uma coisa é ruim, isso que eu e falo ela para vai, você. é Porque energia, você. ela vai atrair espíritos desse Exatamente. jeito, que vai Vai intuir ela, atrair. vai inspirar ela a fazer mais aquilo. E Não Jesus só nesses disse. vídeos, como em outras situações do cotidiano da Sim, vida e dela. Jesus falou sobre isso, gente. Você acha que ele quis dizer o quê? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Exatamente, isso aí é O que bem vocês profundo, acham que tá? ele quis dizer Isso com é isso? muito profundo. E Então a isso gente tá tem que incluído pensar. nisso que eu tô falando. Tá Exatamente, é incluído isso que eu nisso. O tô cara tá lá na falando. igreja, acha que tá na posição, como eles dizem, estou na posição com Deus, Mas julga o outro, julga, entra em condena, fúria, diz entra em que a fúria, religião aí do outro é do sente aquilo capeta. tudo, dentro Isso. dele aquela fúria, Aquela aquela fúria, aquela raiva. raiva, e É. deixa. Aí Tu vê que às vezes o cara fica até vermelho, né? De tanto ódio, fica, tanta pois fúria. é, Era assim que os Jesus fala inquisidores. isso, né? Todos que dizem Isso. Senhor, Senhor. Ou seja, não adianta você estar lá na igreja, estar sentado lá no banco, estar todo dia indo para a igreja, ou estar no púlpito pregando, ou até mesmo não só na igreja, mas lá no trabalho, no candomblé, na umbanda, no kardecismo, no catolicismo, no islamismo. Não adianta você estar lá fazendo, estar pregando, estar falando disso, daquilo, mas por dentro a sua atitude está sendo totalmente contrária à palavra de Deus. Era assim que, Ama teu próximo era como a ti assim que os mesmo. inquisidores mandavam os médiuns, que eles falavam que eram bruxos, mandavam para fogueira, por causa dos dons espirituais, que eles não entendiam, achavam que era coisa do capeta, que era coisa do demônio, entendeu? Essa visão de que espírito não pode se comunicar, entendeu? Que isso é coisa do capeta, do demônio, e vários outros religiosos aí, outros países aí, que até hoje tem cristãos, são mortos, né? É assim que muitos cristãos foram mortos por causa desse extremismo, desse fanatismo. Será, isso vem de Deus, isso? Você mandar queimar uma pessoa porque ela pensa diferente de você, porque ela tem dons espirituais, você cortar a cabeça da pessoa porque ela fala de fraternidade, de amor, e você, na sua cabeça tem que ser olho por olho, dente por dente, que aquilo ali é loucura, que tem que amar os inimigos é loucura, você vai e decapita a pessoa, Paulo de Tarso, E outra né? coisa. Então, isso é que não é coisa de Deus. Então, a plataforma de oração vem para unir as religiões e para aplicar verdadeiramente a fraternidade. Deixa eu só falar só um negocinho que estão me mandando, pedindo aqui para falar. Mais uma vez, isso já foi falado, mas vamos falar porque tem gente nova chegando no canal. Nós ganhamos muitos inscritos, então é necessário falar isso. Ele incorpora muitos espíritos, o Pedro, Sabrina. Nossa, nunca vi tanta quantidade de espírito, isso não existe, ele não vai aguentar isso tudo e tal. Gente, isso é doutrina. Isso é doutrina. Questão doutrinária. Não existe isso. Só pode incorporar um limite de espírito. Só pode incorporar sete, só pode incorporar cinco, três. Não existe isso. Quando você Entendeu? Você trabalha com pode incorporar resgate, você quantos incorpora espíritos muitos forem espíritos que necessários. você Quando você vai fazer resgate, resgata. não passa um monte de espíritos. São consciências que estão passando ali. Os espíritos Exatamente. mentores que estão vindo são consciências também, só que são consciências que evoluíram mais. Os outros são sofredores. Não tem diferença. Um é mais evoluído e os outros são menos. Passa ali dezenas, centenas de espíritos por você. Incorporando, Exatamente. eles vêm, às vezes fala Incorporando. através da gente, está incorporando dezenas, centenas de espíritos. Então não existe isso que, ele incorpora esse, aquele outro. Nossa, o cara está canalizando até com o faraó, até com Jesus Cristo. Nossa, aquilo ali virou uma loucura, virou um circo. Gente, Jesus Cristo é um espírito. Assim como Exu Caveira é um espírito, os dois são espíritos. Só que Jesus é muito mais evoluído e Exu Caveira é menos evoluído. Só isso. Só isso. Eu digo Exu Caveira o humano, né? Porque tem espírito extraterrestre muito evoluído que vem com a roupagem de Exu Caveira. Eu tô falando um Exu Caveira que vem em mim, que é um ser humano desencarnado daqui da Terra. Ele tem uma evolução boa. Jesus Cristo tem uma evolução imensurável. Os dois são espíritos. E quanto mais você evolui, você fica o quê? Humilde. Se ele é humilde, ele vai canalizar com a gente sim para trazer uma mensagem. Ele é pura humildade. E outra, vamos lembrar de uma coisa. Ele, com toda essa luz, com todo esse quanto energético, ele entrou num corpo assim, ó. Aqui, ó. Ele entrou num corpo físico. Entrar num corpo desse aqui, para ele, foi muito mais difícil do que canalizar com um de nós. Para ele canalizar é muito mais fácil. Imagina ele diminuir aquela luz toda para entrar num corpo desse aqui, foi muito mais difícil. E ele fez. Como é que ele não vai canalizar? Ele encarnou nesse corpo pesado aqui. Como é que ele não vai canalizar com um médium, que é muito mais fácil a canalização? Ele vai canalizar fácil com todos aqueles que estiverem em sintonia com ele, com todos aqueles que estiverem querendo realmente a fraternidade, o amor, entendeu? Os seres de outros planetas, extraterrestres, não vão canalizar? Vão, fraternos, estou falando dos extraterrestres fraternos da Confederação, eles não vão canalizar com a gente? Vai! Não existe isso. E eu, Pedro, não sou dono de nenhum desses ETs. Eles não me pertencem. Eu não sou dono de nenhum desses espíritos, desses mentores. Eles não me pertencem. Não existe isso. Não existe limite que só canaliza comigo. Nunca. Isso nunca vai existir. Nunca existiu. Isso é um verdadeiro teste para médiuns egocêntricos. Para médiuns vaidosos, que está com o ego inflado lá em cima, que acha que só ele pode canalizar ou incorporar aquele espírito. Isso é ego. Foi um teste e esses médiuns todos reprovaram. Reprovaram. Tá? Então, Exu Caveira, Akhenaton, Nefertiti, pode canalizar com qualquer médium que esteja, que querendo realmente a fraternidade e a evolução da humanidade da Terra, que esteja em sintonia com eles. Eu não sou o dono de Akhenaton, não sou o dono de Nefertiti, não sou o dono de Exu Caveira, não sou o dono de nenhum extraterrestre. Qualquer extraterrestre, qualquer espírito que canaliza ou incorpora comigo, pode canalizar e incorporar em qualquer outro médium que esteja em sintonia com eles. Em sintonia com eles. Tá? É, uma coisa também, gente, que essa questão, como o Pedro estava falando, né? É... abrangendo tudo isso que ele acabou de falar agora. Como evangélica, eu converso, tenho conversado muito com as pessoas. Quando eu digo como evangélica, é porque muitas pessoas me perguntam, você tem religião? Eu digo, tenho, eu sou evangélica. Mas por que que eu falo que eu sou evangélica? Porque a minha caminhada na espiritualidade, ela começou nessa religião. E eu tenho um respeito muito grande, um carinho pela religião evangélica. Então eu não abandonei a religião evangélica. Só que eu tenho uma expansão mais expandida das coisas. Então hoje eu costumo uma expansão dizer... maior das coisas. Não, é, gente, desculpa. Ficou redundante. Uma expansão mais expandida. Uma expansão maior das coisas. Ó, então, gente, ninguém aqui é perfeito, a gente erra, tá? Até na gravação. É, não tem jeito, já daqui a pouco vai começar as lives, nossa, a gente vai errar direto, de se corrige no meio do vídeo. Isso aí. Então, gente, eu costumo dizer que eu sou evangélica universalista, né? É, quando eu converso muito com as pessoas, eu escuto muito assim... quando as pessoas perguntam se eu tenho religião, e depois de ter conversado tanto com as pessoas, ter falado muitas coisas, e é impressionante como a espiritualidade, ela vem e nos intui. Que às vezes eu atendo clientes que na hora eu estou conversando com a cliente e começa a vir algumas informações para eu falar certas coisas para as clientes, para aquela cliente. Eu fico assim, meu Deus, eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou chegar e vou falar? Eu não conheço a pessoa. Às vezes é a primeira vez ou a segunda vez que eu estou atendendo a pessoa. E está vindo informações. E eu falo, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Eu já sou meio louco, né? Eu vou lá e falo mesmo. Aí eu começo a usar de sabedoria. O que eu faço? Eu vou e começo a conversar com a pessoa. Pergunto para a pessoa, você tem religião? Às vezes a pessoa fala, tenho, eu sou espírita, aí eu sou kardecista, aí eu entendo, agora eu tô entendendo por que que tá vindo todas as informações para mim voltada para o espiritismo. Aí eu vou e começo a conversar, começo a conversar com a pessoa para tentar passar a mensagem que está vindo para poder passar para a pessoa. Ou então quando eu pergunto para a pessoa, você tem religião? Eu sou evangélica. Aí você fala da forma evangélica. Por que que tá começando a vir informações para mim de formas evangélicas, citações da Bíblia, aquela coisa toda e tal. Aí eu começo a entender e vou e começo a passar, conversar com as pessoas, né, da forma evangélica e passar a mensagem que está sendo trazida para que a mensagem possa ser passada e eu não vou agredir a pessoa, entendeu? O universalismo, ele também é isso, gente. É você usar cada religião para você passar a mensagem do Cristo, passar os ensinamentos, a mensagem que está sendo passada para você, para aquela pessoa da forma que a pessoa vai entender. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento de todas as religiões. Você ter o conhecimento da Bíblia, você ter o conhecimento do Alcorão, você ter o conhecimento da Cabala, você ter o conhecimento da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo. Você conhecer a história de cada um deles. Isso é muito importante, muito. Porque isso faz toda a diferença na hora de você passar a mensagem. Não é converter a pessoa à sua religião, mas é falar a mensagem que está sendo trazida, falar dos ensinamentos, falar de Jesus para ela, falar do amor de Jesus para ela, falar do amor de Deus para ela. Ou aquela mensagem, às vezes ela precisa de uma mensagem para fazer ela pensar, porque tem algo que ela ainda não está conseguindo alcançar, que ela precisa reformular. E você, dentro de você ter todos esses conhecimentos, e quando você tem todos esses conhecimentos de todas as religiões, fica fácil para a espiritualidade vir dizer assim: olha, ele tem conhecimento lá, você pode usar ele de uma forma mais ampla, porque ele tem conhecimento da religião evangélica, ele tem conhecimento da católica, ele tem conhecimento da Umbanda, ele tem conhecimento do Candomblé, ele tem conhecimento do kardecismo. Então você pode chegar e passar para ele, porque aquela pessoa é kardecista, você não vai precisar usar outro. Você pode usar ele porque existe o conhecimento do kardecismo na mente dele. Então vai lá, pode intuir, pode falar, pode passar para ele poder usar ele, para passar mensagem para aquela pessoa. Isso. Então, quando você tem essa abrangência de conhecimentos, a espiritualidade vai te usar de uma forma muito mais Com ampla. relação a esse negócio de usar, eles também usam de outras formas também, ó. Tem um colega meu um pouco mais novo que eu fiz 40 anos agora, né? Eu tô com 40. Tô ficando velho, né? 40. Esse meu colega é mais novo, ele deve ser uns 10 anos mais novo que eu, ele deve ter uns 30. Tá? Ele é jovem, ele é boa pinta e tal, e ele tá muito inserido nesse negócio de noitada, muita bebida e tudo mais. Eu não tava nem pensando nele. Chegou um determinado dia, eu dormi e desdobrei. E a mentora espiritual dele, a benfeitora, o anjo da guarda dele, né? Chame da forma que quiser chamar, era uma pombagira. Era uma mulher. Ela veio com um vestido assim comprido, bonita. E ela veio muito triste, muito triste, muito triste, muito preocupada, com uma preocupação imensa, e ela veio conversar comigo. Eu fui desdobrado. Desdobrado é arrebatado em espírito para os evangélicos. É a mesma coisa que desdobrado. Tá? Então, ela chegou para mim e falou assim: por favor, dá o recado para ele. Qual foi o recado que ela me deu? O recado que ela me deu foi o seguinte: para eu falar para ele que se ele continuasse nessa vida, nesse excesso de bebida, muita noitada, voltando bêbado de festa e tudo mais, que ia acabar acontecendo o desencarne dele. Ele estava cheio de obsessores, de espíritos viciados em bebida, né? Ali em processo de simbiose espiritual com ele. E ela falou: fala para ele que ele vai desencarnar antes do tempo. A programação encarnatória dele é que ele não desencarne tão jovem assim. Ele vai desencarnar bem mais para frente. Mas se ele continuar nessa vida aí de cachaça, bebedeira, noitada, é totalmente irresponsável, ele vai desencarnar antes do tempo. Vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, porque ele vai desencarnar. Fala para ele. Aí, o que que eu fiz? Fui lá nele, falei: fulano, vem cá. Ó. Ele arregalou o olho desse tamanho, tá? Porque ele não sabia que eu era médium. Falei: ó, sua protetora espiritual, uma mulher muito bonita, muito formosa, é uma pombagira, tá? Ela vem com a roupagem de pombagira, é uma mulher muito evoluída, ela te protege. Ela disse para mim que se você continuar nessa vida que tu tá levando de cachaça, enchendo a cara, tu vai morrer. Falei para ele: tu vai desencarnar. Ela tá falando que tu vai desencarnar antes do tempo. Vai acontecer alguma coisa aí. Não sei se é acidente de carro, não sei o que que é, não, mas tu vai desencarnar antes do tempo. Ele arregalou um olho desse tamanho. Tá totalmente preso na Matrix, tá? Toda hora status no WhatsApp de um monte de garrafa de bebida em cima, combo, bebendo e tal. Falei para ele. Aí ele falou assim: é, realmente tá. Tá, eu tô saindo muito, tô bebendo muito. Ah, mas sabe como é que é, né, Pedro? Pô, eu sou novo e tal, é difícil. Falei: difícil nada. É só você querer, né? Eu dei o recado. Eu cumpri com o meu papel de médium. Agora, se eu chego lá e falo: não, não vou avisar não, deixa ele se estrepar, eu respondo por isso, porque eu vim como médium, eu tenho que fazer o meu trabalho, que eu me prontifiquei lá em Você cima. deu a mensagem, agora a Exatamente, que eu me escolha da prontifiquei. pessoa. Aí tinha um outro colega meu que era médium também, já tinham falado isso para ele, porque eu falei com ele, falei: ó, aconteceu isso, do desdobramento. Falei para esse meu colega que era médium, falou assim: ih, Pedro, já me avisaram isso já. Inclusive eu já vi vários obsessores em volta dele aí viciados em bebida. E eu falei: você deu o recado para ele? Ele: não, eu não vou me meter nisso não. Eu falei: você é louco, cara, você tem que dar o recado. Não dava o recado, não deu o recado. Eu falei: não, já dei o recado para ele já. Falei pro meu colega que era médico, falei: não, já dei o recado para ele já. Entendeu? Eu falei: eu não seguro não, eu falo mesmo. Eu não tenho isso. Eu falo, dou recado. Por isso que os Exu vêm em mim, né? Porque eu falo mesmo, eu não fico com medo, não. Eu não tenho medo do homem, eu não tenho medo. Claro que eu vou falar de uma forma sábia. Eu não vou humilhar ninguém, não vou ser grosso com ninguém, porque nem eu sou assim, eu não sou. O que eu possa, pode acontecer é eu ser um pouco mais incisivo, porque tem o meu espírito, que é assim, que ele é a justiça, e também tem os Exus que encostam em mim. Quando encostam em mim, eu mudo. É um jeito de falar, minha voz às vezes muda, fica mais grossa, né? Mas a gente dá o recado. Claro que tem que ser dado de uma forma sábia, gente. Você não vai humilhar ninguém, não vai envergonhar ninguém na frente dos Exatamente. Outros. Você vai chamar a pessoa no canto, vai falar, ó, fulano, ó, é isso, isso, isso aqui, ó. Você vai falar de Entendeu? Forma como no meu caso, isso. Lá no trabalho. Eu lido com muito. Falar com sabedoria. Hoje. Tem vezes que tem gente que. Tem, isso, tem gente que às vezes eu conheço, que a pessoa é meio agressiva, não aceita nada, então eu vou mudar totalmente o tom de voz de falar. Vou chegar pra. Vou falar calmo, falar assim, ó, é isso, isso. Eu vou falar de uma forma sábia que ele possa aceitar, porque às vezes a pessoa não recebe. Ela não vai aceitar, entendeu? Teve um outro colega meu, foi agora. Esse foi agora, tem poucos dias. Não tava nem pensando nele. Tem mó tempão que eu não vejo esse colega. Mó tempão, mas eu tenho o contato dele, tenho o WhatsApp dele. Tive um sonho com ele, que ele se acidentava, um acidente automobilístico. Ele se acidentava. E eu ficava muito preocupado, eu via aquilo, parecia muito real. Não era desdobramento, era um sonho, me mostraram em sonho. Aí eu, na hora, quando eu voltei do sonho, já mandei o WhatsApp para ele, mandei o áudio, falei para ele, ó, fulano, começa a prestar atenção aí quando você estiver dirigindo, ou dirige devagar, seja mais prudente, porque eu tive um sonho com você se envolvendo num acidente de carro na rua. Então, fica ligado, falei para ele, fica ligado para não acontecer nada. O sonho não quer dizer que vai acontecer, que você vai morrer, que você vai se ter um problema físico, nada disso. O sonho, às vezes, ele vem como um aviso para você evitar que aquilo aconteça, porque, né, até os protetores dele podem ter dado esse sonho para mim. Aí mandei para ele. Sabe o que ele me disse? No dia seguinte, o acidente aconteceu. Ele falou para mim, no dia seguinte, bateram no carro dele. Deram um bum no carro dele. Só que ele falou pra mim, depois que tu me deu o recado, eu fiquei prestando atenção. Fui mais prudente. Graças a Deus foi o quê? Foi só o carro dele que quebrou. Não aconteceu nada com ele. Quer dizer, o sonho que me mostraram aconteceu. Né? Então, vamos finalizar? Já tá bom, né? Então, gente, é isso. Esse é um bate-papo aí com vários assuntos aí, com assuntos diversos, de canalização, de alguns assuntos espirituais, como é que as coisas funcionam, né? Antes de você finalizar, gente, como foi dito lá no outro vídeo que foi gravado comigo, que por enquanto as reuniões estão suspensas, mas os vídeos eles vão continuar. Esse último vídeo que foi colocado de Jesus, ele já tinha sido gravado já algumas semanas atrás. E nós só recebemos a direção espiritual de colocar ele agora. Então não teve essa semana, não teve nenhuma gravação, não teve nenhum trabalho na plataforma de oração, tá, gente? Só essa ressalva que eu queria fazer para vocês. Bom, beijo grande, fique com Deus.